120, decimal 8, trip 5328. Salvador, trip 5328, bom dia. Quero sair da Puca, quando puder, pro Jaru. 08, bom dia. Velho, bom dia. Controle, muito bom dia, é o 35514. Tendo 1905514. Central. Salvador. Muitíssimo bom dia, 24201. Contato radar 301, 24201. Controle Salvador, bom dia, tá 35. Jogar a voz e cruzar 1300 metros. Posso 4000 direto, eleva-se aí, só com 380, tá 35. Salvador, bom dia, 629. O radar 360 pode rodar, é o Oliveira. Hangar 8. Zona 01963, bom dia. Da 360, autorizaria a lenda da PRO? Agora gol no 093, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, gol no 093. 180, saia da El Gol 1093, autoriza voar direto da El Oleira. É confirme, não consigo entender, 1093. Ok, mano da El, muito obrigado, 1093.